sangue de Jesus é o ponto de encontro. Tão grande amor, eu não mereço. A cruz me mostrou o vazio em mim. bem forte a Jesus.